vai e escuta esse som. Aumenta o volume que o rap é daquele do bom. E são várias toneladas de rima pura. Sente a ideia que a porrada é segura. Mas se quiser viver, se enxame, então vem. Muita raça que tem, nós vamos avante e além. Então treme na base, sistema covarde, não vamos nos render. Tamo pronto pro combate, pondo no bolso, treme perrinha de passagem. Agitazinho, pavulagem, contra nós não tem combate sem dó. Logo nós que não alisa, se quiser falar mal, pega sem entrar na fila. Dói a pó, queixo e literalmente. Só rap nostista que os loucos não se vende. Na batida que apavora, os boy acha da hora. Quer se envolver, só que o rap não é moda. O som se alasta na velocidade máxima. Tipo fala, opo de rebaixada. Sou mais um rap repeiro, rapiador, MC ou caboclo rimador. Não importa a definição, os loucos aqui se apresenta. Máfia nortista em cena. De cima do mapa, Macapá City. Máfia nortista, é nós por nós. Não se garante, vara. Se tem o queixo em cara, o sistema covarde vai, vai, treme na base. Não se garante, vara. Se tem o queixo em cara, o sistema covarde vai, treme na base. Chegados, irmãos humanos, só vi todos meus irmãos. Só quem é, só meus manos com clareza. Só quem é, representa. Se vier no esquema, se vier no esquema, selamos a paz com nosso comprimento. E aí, doido, como é que tá? Tá firme, e o rap? Tá o veneno, firmeza, firmeza. Doidão traz o vinho. Na manha, cê sabe, cê lopra. Tô contigo, é nós por nós, mantendo a postura. Comédia não tem vez, pega reta e não faz curva. O jogo é sujo, acorda desse cochilo. Cantador de rap, só não. Nós é bem mais que isso, a família a máfia, sempre leal a rima. Pronto pra tudo ou nada, com Deus lá em cima. Não tô de pagação na tua mente, mano. Mas quem pegou o bonde errado foi se retirando. Por livre e espontânea vontade, achar uma coisa e vira realidade. A pressão, a discriminação, o estresse, a vontade de parar a lição. O revés, na prova de fogo, tô com quem tá comigo. No rap encontrei o tesouro, chamado amigos. Não se garante, vara. Se tem o queixo em cara, o sistema covarde vai, vai, treme na base. Não se garante, vara. Se tem o queixo em cara, o sistema covarde vai, treme na base. Lealdade a rima é todos os camaradas que tem compromisso com a quebrada. Que não tem modinha, isso é pra playboyzada que antes tirava e agora já charla. Com rap nacional até o estalo no som, balançando a cabeça, cantando din din dom. Faz pose de mal, nem tá ligado na ideia. E tu tá perdendo tempo, a parada é periférica. Por isso insisto, temos que agir com compromisso. Até porque tu sabes como barato é visto. A tal sociedade não julga bandidos, mas a verdade é que somos navalha pros seus ouvidos. Sociedade nojenta que apoia esse sistema. Então escuta, segura que o jogo aqui é problema. Mas que problema, mas que problema. Trema, trema, minha fé nortista em cena. Engraçado é que ninguém critica certos autores, sabendo que esses é que são os incentivadores de grande parte de toda a patifaria. Mas esses mesmos são sucesso nas rádios, nas pistas. Não quero atrasar ninguém, não é meu papel chegado. Mas só acho que tudo tem que ser analisado antes de condenar. Fazer o que foi feito, tudo bem planejado pra causar certo efeito. Nos deixaram por baixo mais uma vez. Record Globo, SBT, sei qual o jogo de vocês. Manipular o povo pra consumir seu lixo fonográfico ou televisionado. É foda isso, mas a gente tá aí combatendo alienação. E como o vírus contamina toda a nação. Rap é foda, diz aí se não é foda e te incomoda. Eu sei que incomoda. Não se garante, vara. Se tem o queixo em cara, o sistema covarde vai, vai, treme na base. Não se garante, vara. Se tem o queixo em cara, o sistema covarde vai, treme na base. Não se garante, vara. Se tem o queixo em cara, o sistema covarde vai, vai, treme na base. Não se garante, vara. Se tem o queixo em cara, o sistema covarde vai tremer na base.